que eu sei é que tá bad por aqui. Será que já se acostumou a dormir com os dois travesseiros? Não desfrutar isso azul no chuveiro e acordar sem o meu beijo, já tô de despertador. Será que já se acostumou? Então me diz a verdade. Como é que tá seu coração sozinho, sem mim? E se tiver igual ao meu, que dó, tadinho. Pro nosso bem, escuta a dica, pegue a sua vida e traz de volta pra minha. Pegue a sua vida e traz de volta pra minha. Portal do Arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Vem se apaixonar, Boteco e de Sossá. Será que já se acostumou com os dois travesseiros? Não disputar isso azul no chuveiro e acordar sem o meu beijo, já tô de despertador. Será que já se acostumou? Pro nosso bem, escuta a dica, pegue a sua vida e traz de volta pra minha. Como é que tá seu coração sozinho, sem mim? E se tiver igual ao meu, que dó, tadinho. Escuta a dica, pegue a sua vida e traz de volta pra minha. Gol polêmico, o estouro do pipoco de São Francisco.